Sem veja de vez. Ela quer meu patek, puxa da fumaça do meu beck. Grana que entra logo, nós investe, é o estouro. Pode puxar pelo CEP, nós vem de onde vem essas barras de ouro. Quer meu patek, puxa da fumaça do meu beck. Grana que entra logo, nós investe, é o estouro. Pode puxar pelo CEP, nós vem de onde vem essas barras de ouro. Meu maior tesouro é viver isso aqui. Sinceramente, mano, eu quase desisti. Superei o fracasso e sobrevivi. Nesse rolê escasso, eu sobrevivi. E pra falar, espaço que não falta aqui. A verdade mesmo é que não querem dividir. Fazem de tudo só pra não te ver subir. Mas teu tipo de pirona vai ter que engolir. Chora agora, mano, depois vem com o Fime rir. É que a história não tem como substituir. Eu faço parte dela, sou voz da favela que canta vitória pra trazer esperança. Não é ostentação, é a superação. Poder ver o brilho no olhar das crianças. E no fim é o que vai pesar na balança. Ela quer meu patek, puxa da fumaça do meu beck. Grana que entra logo, nós investe, é o estouro. Pode puxar pelo CEP, nós vem de onde vem essas barras de ouro. Quer meu patek, puxa da fumaça do meu beck. Grana que entra logo, nós investe, é o estouro. Pode puxar pelo CEP, nós vem de onde vem essas barras de ouro. Me presente pra ela chegando na porta de casa. Uma casa gigante com vista na praia, cê duvidou. Hoje a gente só surfa não na corrente que brilha, combina garrafa de prata. Sufoca bem mais que invejoso na bota, te assustou. Hoje a tropa chegou com os dois pela porta. Ela quer, nem pergunta onde. Mas nós veio da lama assim, quer, o foco se esconde. Nós tá aqui pela grana, mais do que tudo. Um absurdo que a gente fez. Mudamos o mundo só de uma vez. Olha o time na cara de vocês. No fundo do poço eu gritei pro socorro. Pros irmão que é linha de frente do morro. Com a proposta do retorno, chega em dobro os malotes. Tá tudo intocado no forro. Só se vive uma vez, dígitos crescem em cada mês. Inimigos não, não freguês. Freguês. Ela quer meu patek, fumar no meu beck. Se encostar, se diverte. Ela nunca me esquece. Ela quer meu patek, puxa da fumaça do meu beck. Grana que entra logo, nós investe, é o estouro. Pode puxar pelo CEP, nós vem de onde vem essas barras de ouro. Quer meu patek, puxa da fumaça do meu beck. Grana que entra logo, nós investe, é o estouro. Pode puxar pelo CEP, nós vem de onde vem essas barras de ouro. Ela quer meu patek, puxa da fumaça do meu beck.